sagrada, lúgubre, sombrio, céu e céu, vestidos, nevoeiros, relâmpagos, trovões, água, infernia, e vento e chuva, chuva e ruim, quero ver, escutar por um momento o rugir.